alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida. Olá, gente do meu coração. Chega de tanto olá, rapaz. Ixi, Maria. Para tanto olá. Pois bem, então, olá para todo mundo geral, viu? Pronto, eu falo mais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado. A partir de agora, eu tô chegando aí. É Maurício Fares. Pois é, menina. E então, para você, aonde quer que esteja, ó, meu beijo, meu amigo. Um abraço, um chute na canela também, tá? E eu espero que você goste do programa de hoje, porque foi preparado com muito carinho. Olha, sinceramente, é a coisa que eu mais capricho aqui, é quando eu tô me preparando aqui para fazer o programa. Eu fico assim, com o pensamento voltado em cada um de vocês, imaginando que pode ser agradável para cada um de vocês. Então hoje eu vou ter aqui, ó, João Mineiro Marciano, Amado Batista, José Ricardo, Chico Rei Paraná, John Nash, Aphrodite Shield, Zezé de Camargo e Luciano. Enfim, são coisas lindas que vai acontecer no programa. Também vamos ter a carta destaque daqui um pouquinho, né? Por isso mesmo, fique ligado comigo e me acompanhe que você vai curtir um programa assim que eu fiz com todo carinho, especialmente para você, tá? E eu já começo com essa aqui. Chico Rei Paraná, você não sabe amar. Vamos lá, roda, menino! Ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Dessa maneira, rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. Se não fosse o a minha cartinha de hoje, viu? É a carta da mulher arrependida de Apiacás. Então, Apiacás é no Mato Grosso, viu, gente? Era um garimpo lá, agora virou uma cidade. Muitos garimpos ali da Amazônia acabaram se tornando cidades, viu? Eram assim. Porque o garimpo, o que era, na verdade? Era um local em que os garimpeiros se reuniam para explorar o ouro. E ali eles construíam aqueles barracos de madeira, ou de lona, certo? Coberto de lona. E aos poucos aquilo ali foi criando um aspecto de cidade. É o caso do Apiacás, é o caso do Novo Mundo, é o caso do Guarantã, é o caso do próprio Exu de Azevedo, né? Então são os lugares que eram tradicionalmente garimpos que acabaram se tornando cidade. É o Cumaru, que era o garimpo do Cumaru, hoje é a cidade de Cumaru. Então são vários garimpos aí que eu conheci na época de garimpo mesmo, que na verdade não existia nada além daqueles barracos de lona e coberto de palha de coqueiro, né? Que hoje já se tornaram cidades. Então essa aí, o Apiacás, nesse caso aí, é como uma dessas cidades. O Apiacás, ele foi oriundo de um garimpo. O garimpo foi desativado e virou então uma cidade, a cidade do Apiacás. Então, essa carta que eu vou trazer, então, portanto, é da mulher arrependida de Apiacás, do Mato Grosso. Daqui um pouquinho, viu? Mas agora, nós vamos rodar aí. José Ricardo, Oração de um Jovem Triste. Eita, essa música foi um grande sucesso do Antônio Marcos, né? Roda lá, menino! Tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Eu não tenho o que perdi, vestido em ouro, te imaginei, mas tão humilde te encontrei, cabelos longos iguais aos meus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu tava falando ontem aqui de não tá dando mais algumas dicas de português, porque tem algumas coisas que ficam ruins de entender. Mas é porque também, olha, tem certas frases que realmente elas soam tão errado no ouvido da gente, mas é a forma correta. Então, essa aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês por que que vocês vão entender o porquê de eu ter hora de ficar meio cismado de tentar passar essa informação, porque a pessoa acaba entendendo de uma forma errada do outro lado. Aí, uma forma errada da gente dizer aqui: é hora de eu aparecer. Você não diz isso aí habitualmente? É hora de eu aparecer. Então tá errado. É hora de eu aparecer, né? A hora de eu aparecer não existe. Por exemplo, você diz aqui: no dia dela chegar, vou ficar muito contente. Tá errado. Agora, mas vê se não soa ruim no ouvido da gente. Você dizer: no dia dela chegar, parece que é a forma mais correta, não é? Mas não é, tá errado. Se eu disser assim: no dia de ela chegar, eu vou ficar muito contente. Não parece que tá errado? Então é por isso que às vezes eu reluto, né, em passar essas dicas, para não confundir mais a cabeça de vocês. Que ele vai falar: ué, você ficou tão confuso que é melhor deixar como tá. Então é por isso que eu falo. Mas quando eu tenho alguma coisa que seja mais fácil, que seja assim, mas que não vai causar confusão na cabeça de ninguém, aí eu passo a dica com o maior prazer, com o maior carinho, viu? Vamos trazer uma dobradinha agora: Aphrodite Shows, Rain and Tears. E depois, Amado Batista, Desliga a Luz e o Telefone, Amor. Então roda as duas aí, menino, roda, roda. Thank you.

passado? Então confira. Alto Oriente. Às quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da manhã, no Canal 1. Porque no Canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e também aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Falamos em mundo da música, deixamos no ar a ideia de um mundo recheado de diversos estilos musicais. No entanto, o mundo que agora lhe falamos é de sertanejo, um mundo trazido e apresentado aqui no Canal 1 por Diego Valadar, que de segunda a sexta, durante 60 minutos, está recheado de música sertaneja de raiz até à música sertaneja universitária. Não perca Mundo Sertanejo, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, aqui no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro. As mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro. Aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ô, minha querida amiga Maria Badia Borges, ela é de Ibiá, em Minas Gerais. Como é que tá, Maria Badia Borges? Ela é nossa ouvinte, né, através da Rádio Ibiá. Ela que apresenta o meu programa, né, a Rádio Ibiá, ela apresenta o meu programa, ela retransmite com grande qualidade aí o programa. E ela diz que é fã demais de toda a equipe lá da Rádio Ibiá, e é fã também de todos aqui da Rádio Estúdio Brasil. Obrigado. Ibiá é conhecida como a capital nacional do leite. Legal! Um beijão aí, Maria Badia Borges de Ibiá, e um abraço para todos vocês aí, para todos os companheiros aí da Rádio Ibiá, viu? Rádio Ibiá Web. E essa próxima música, então, vai para vocês aí com muito carinho, tá bom? Quem vai cantar é Maurício Fares. Ronda! Roda lá, menino! Roda a ronda aí! Eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. Por todos os lugares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa abatido, cansado, desiludido. O sono alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, primeira edição. Cenas de sangue num bar da Avenida São João. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista dessa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Eu vou falar um palavrão aqui agora, vamos ver se você consegue identificar o que que é. Pistantrofobia. A língua quase que destronca mesmo, né? Pistantrofobia. Você sabe o que que é isso? Não? Olha, pistantrofobia é um medo de confiar nas pessoas devido a experiências negativas do passado. É, porque quando você... né, foi enganado por alguém, você foi traído por alguém, então agora no momento atual, no presente, você fica com medo de confiar em alguém exatamente por causa dessas experiências negativas do passado. A isso se dá o nome de pistantrofobia. É nomezinho danado de complicado isso aí. Afe Maria, é doido, doido. Johnny Nash, Love You My Baby, Uba, essa música é bonita, roda lá menino. In all my dreams it's you, because I think of you, only you. And baby, now it's a better day, cause you're here to stay all my life. So baby, now, na na na na, na. Na na na na na, na na na na. Now it's a better day, cause you're here to stay. Day by day you give me love, I think a lot about, because my dreams can grow. Dream is good, oh, baby, now, na na na na na, na na na na na, na na na. Tell me that you see the love for you in me, just for you. And baby, now I tell you that I feel your love for me is real. Your love is real. Oh baby, now, now. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, já que eu falei aí aquele palavrão agora há pouco, pistantrofobia, eu vou te perguntar também, você sabe o que é clinomania? Isso aqui eu conheço gente mais da conta, viu? Que sofre desse mal aqui. Clinomania. Sabe o que é? É aquele desejo de não sair da cama. É, tem gente que pra tirar da cama só se jogar um balde de água fria e sair puxando pela perna, que senão não sai da cama não. Então, clinomania é isso. É o desejo de não sair da cama. Clinomania. Guardou o nome? Pois é, então, mais uma que eu tô colocando aqui pra você, viu? Olha, depois dessa música que eu vou rodar aí do Hamilton Lelo, Ontem Eu Chorei Demais, eu vou trazer a carta destaque, a carta da mulher arrependida de Apiacás, no Mato Grosso, viu? Então, já já, menina, roda aí então o Hamilton Lelo, Ontem Eu Chorei Demais, roda, roda, roda. Eu preciso de você pra fazer minha canção. Querida, vamos viver separados. Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração. Querida, se você esquecer de mim, nosso amor chegar ao fim, já não sei o que fazer. Porque todos os versos que eu faço são seguindo os seus passos. Eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Querida, eu preciso de você. Para comigo viver, mas pra ser minha paixão. Confesso, não lhe esqueço nunca mais. Lhe esquecer não sou capaz, és a minha inspiração. Querida, vamos viver separados. Quero ser apaixonado até na hora de morrer. Podemos viver juntos nessa vida, mas eu lhe digo, querida, eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Esquecer não sou capaz, és a minha inspiração. Querida, vamos viver separados. Quero ser apaixonado até na hora de morrer. Podemos viver juntos nesta vida, mas eu lhe digo, querida, eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Eu preciso de você. Eu não posso lhe esquecer. Bom, minha gente, agora sim. Agora nós vamos conhecer a história, né, da nossa querida amiga lá do Apiacás. É, a mulher arrependida de Apiacás. Então, solta a vinhetinha aí, meu filho, a vinheta da carta destaque. Vamos nessa. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a mulher arrependida de Apiacás, no Mato Grosso, ela escreveu para mim dizendo o seguinte. A carta dela é pequenininha, não é uma carta grande, não. Olá, meu ídolo Maurício Fales, tudo bem com você? Ah, tá tudo bem, menina, graças a Deus. Maurício, eu moro aqui no Apiacás com um homem bem mais velho que eu. Eu tenho 18 anos e ele tem 47. Quase 30 anos, né? 29 anos. Olha, eu vivia no Pará com meus pais, mas como a vida por lá estava muito difícil, eu aceitei o convite desse homem para viver com ele. Só que ele é ciumento demais, Maurício, e vive pegando no meu pé. Eu já disse para ele que para mim só existe ele, mas como eu posso fazer alguém acreditar quando está certo? Nada do que eu faço e digo, ele acredita. E isso está me deixando muito triste. Eu digo a ele que se for para viver nessa briga e discussão todo dia, que é melhor a gente se largar. Maurício, eu até que amava esse homem, mas de tanta desconfiança e briga, já não sei mais qual tipo de sentimento que eu tenho por ele. Veja só, nem amigas ele aceita que eu tenha, porque ele diz que elas vão encher minha cabeça de besteira e que é melhor eu não ter amigas mesmo. Olha, Maurício, estou desesperada. Estou desesperada assim, na verdade, porque eu não estou mais suportando viver assim. Eu já disse a ele que gostaria de voltar para a casa dos meus pais. E ele diz que dentro dessa casa que eu não saio de jeito algum. Parece que eu estou prisioneira dele. Eu sinto saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Olha, Maurício, ele não me bate, não. Ele é até muito carinhoso comigo, mas já estou até ficando com nojo quando ele me procura para sexo, porque eu estou muito confuso na minha cabeça. O que eu devo fazer, Maurício? Me ajude, por favor. Ah, e se for possível, rode para mim a música do Zezé de Camargo e Luciano, Cada Volta Eu Recomeço. Agradece a mulher arrependida de Apiacás, Mato Grosso. Ah, menina, agora eu entendi o porquê do seu pseudônimo de mulher arrependida, né? Realmente não é fácil viver ao lado de alguém tão ciumento assim, sem falar no perigo que é, né? Homem bem mais velho que a mulher, e ciumento acima de tudo, é um problema. Bom, mas dos males o menor, você diz que ele não te maltrata. Mas mesmo assim, essa perspectiva de vida a dois para vocês é muito pequena. Pelo fato dele ser mais velho, sempre vai ter a casa, a cada dia, em maior grau esse ciúme por você. Afinal, né, são 29 anos mais velho que você, uma menina ainda de 18 anos. Eu não sei o que você pensa ou sabe a respeito de se prevenir para evitar uma gravidez, mas eu, particularmente, acho e acredito que você deve tomar todo o cuidado possível para não embuchar desse homem. Pois com o filho, aí é que as coisas vão ficar mais complicadas ainda. Olha, menina, eu acho que você deve tentar conversar com ele. Assim, vai aos poucos, vai conversando, vai fazendo ele entender que dessa forma que vocês estão vivendo é impossível, porque ele com esse ciúme louco não dá nem para você respirar e que isso está te fazendo mal. Diga que você jamais vai traí-lo ou que vai, né, que vai deixar de gostar dele por causa de alguém. Você vai falando que ele tem que acreditar mais em você e por aí afora. Cada dia você fala que esse negócio de ciúme é bobeira da parte dele. Agora, se nada disso adiantar, então é melhor você tentar entrar em contato com seus pais e pedir que ele venha te buscar. É, menina, infelizmente eu não vejo outra solução, porque viver uma vida dessa forma aí é até perigoso. Só assim, então, você poderá separar desse homem, seu pai vier aqui para te buscar. É, infelizmente foi uma bobeira que você fez, né? Mas que ainda pode ser consertada, viu? Tá, é uma bobeira sim, mas pode ser consertada. Espero só que você tome esse cuidado que eu te falei aí. Evite de embuchar, de pegar a barriga, né? Não criar nenhum filho, não gerar nenhum filho agora desse homem, não. Porque, infelizmente, a perspectiva de uma vida futura para vocês dois aí é muito pequena. que... Olha, homem ciumento, pelo amor de Deus. Aliás, qualquer ciúme, tanto faz se de homem como de mulher. Acho que ciúme, onde entra, acaba o amor e acaba a convivência. Quando, ó, gente, ouça isso, quem, se você é desse time aí de, que morre de ciúme por causa das pessoas, morre de ciúme da pessoa que está aí do teu lado, pensa muito bem nisso que eu vou te falar aqui agora, que se você não quiser destruir o seu relacionamento, você tome cuidado, né? Tome cuidado com esse negócio de ciúme. Porque o ciúme destrói tudo. Tudo, tudo, tudo. E até causa tragédias de um tamanho sem precedentes. Por isso a gente tem que pensar muito bem, que vai falar, mas ciúme é uma doença. É uma doença, mas tem cura. Basta você se conscientizar que tem que acreditar na outra pessoa, e aí pronto, você vai aos poucos se autoafirmando e tirando esse sentimento de dentro de você. Porque se permanecer com isso aí, ninguém consegue ser feliz vivendo com esse ciúme todo. Nem quem está sendo alvo do ciúme e nem quem é ciumento também consegue ser feliz, porque o tempo todo está com essa doença, com essa preocupação na cabeça, não é mesmo? Então, vamos pensar nisso. Ciúme, uma pitadinha de ciúme até que é bom, mas ciúme exagerado só destrói, não constrói nada, viu? Tá aí, menino, você pediu uma música do Zezé de Camargo e Luciano, é isso mesmo, Zezé de Camargo e Luciano, não é? Cada volta é um recomeço. Então eu vou rodar pra você. Aliás, roda aí, menino. Roda a música pra ela aí. Coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. E sempre acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual, como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. E me leve pela vida um coração, como versos pra canção. Volto pra você, volto. Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta eu recomeço. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não têm explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar. Como se vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a força mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Amo você. Eu amo, amo você. Eu amo, amo você. Ah, ciúme bandido, ah, ciúme malvado. É esse danado desse homem que destrói tudo mesmo. Meu Deus do céu, meu Deus. Não deveria mesmo ter isso não, né? As pessoas deveriam acreditar mais nas outras. Mas, infelizmente, existe esse maldito desse homem aí que destrói tudo. Pelo amor de Deus. Ô, gente, eu vou me embora, tá? Vamos nos preparar para o próximo encontro. É na semana que vem, né? É, porque sábado e domingo não tem o programa do Maurício. Mas eu deixo aqui um beijo no seu coração. Menina, ó, meu amigo, aquele abraço, viu? E que você tenha aí a realização de todos os seus sonhos e um maravilhoso final de semana pra todo mundo, tá? Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.